Zero, informa tráfego, Charlie 150, setor norte, ingressando final da 17, será o segundo para pouso. Maintain present head in descent to 2000 feet, I'll go 1697. Maintain descent in descent 2000 feet, or 697. Mike Vitor Tanco, via direita na proa 030, limite localizador. Joseph Edwards. Continue aguardando a liberação para 17, Índia November Alpha. 3566, Sol 1219. 1219, 3566. 60 para o 50, 3491. Lips 491, desça para 4000 pés, QNH 1016. 4000 pés, 0016, 3491. Atingiu 040-2733. Alfa, informe Alfa e Juliette, portão 04. Taxi Alfa, Alfa e Juliette, portão 04. Gente, o Fotel 2733, aguarde. 06, boa tarde, pronto, cópia. Segue. Aracaju, nível 190, decolagem da 10, curva esquerda, subida Pulca, Jama, após direto, controle 119.8, aciona 5474, gol no 806. Poderia confirmar o controle de saída? 119.8. Autorizado, 190, decola 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Jama. 5474, transponde 198, voo 806. Tem pronto acionamento no 806. Controle, o Mike Vitor Tango vai passar pelo localizador. Mike Vitor Tango negativo, direita 090 para interceptar o localizador, reporte no ponto ideal descida. Tá no ponto ideal, tá? Já, direita 090, Mike Vitor Tango. Vitor Tango desce para 2000 pés, QNH 1016, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 10. Onda 016, Mike Vitor Tango. Onda 096. Rosário 2733 com curva esquerda, voo e pro do Serra Vitor 367. Esquerda, Serra Vitor 367, 2733. Vai manter para ingresso esse na 35? Mantenha e aguarde autorização para ingressar na final da 35. Até aqui. Torre Salvador, gol 1924. Passando externo, baixado e travado. 924, continue aguardando, está livre. Ajuste é 1015, 924. 1015, 924. 600-15, direito 1219. 1219, o voo 1600. 4089, 120 com 10, 1015, autorizada a decolagem. 4080 para 2000, 46 a bordo, 3 horas alterna Salvador. 46 Salvador 3 horas, táxi via pátio, Índia e Alfa, ponto espera torre 18-6, ajuste no 0 no 5, 5728, bom voo. Relativo, pátio, Índia e Alfa no ponto espera 18-6, com 1015 Nautilus, 5728, obrigado. Contact Salvador Tower, 118.6. 18.6, stay on 697. Salvador Tower, go 1697, 3 miles to altar marker. 1697, continue sendo bar on the indicator, Delta 016. 016, standing by. 924, ajuste agora 1016, 150 com 10, pouso autorizado na 10. 1016, 924. Zuna. IPC 491, número 4 na aproximação, vetoração para sequenciamento, manter presente para o limite localizador, iniciar redução se possível para 1909. Mantendo para 190, mantendo a pro, limite localizador, 5491. Autorizado, pushback, acionamento. Boa tarde, Azul 4089, contato radar, suba para nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. Tá bom, cruzar 4089. Quanto da Juliette, vou no 600. 600, prossegue Juliette, portão 02. Prossegue Juliette para o 02, vou no 600. 7, best alter marker, não. Continuar pronto, stand-by, 1-0, VQC. 2-2, estacionado com 4 a bordo, e cola de 10 de autonomia, torna do fora da conquista, está pronto para o ataque. Na... Pouso Paenado autorizado na 35, autoriza o táxi já de imediato para 17, a baixa altura. 16. Torre 7, 18, 6, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Índia Juliette, prossegue de retorno a Salvador, é a Vera Cruz, Interlagos, Vito, Índia Juliette, Kenegal no 0, no meia. Índia 419, Uno Curve, à esquerda, pro 145, vai interceptar a final ILS, X-Way, pista 1 a 0. Ok, Uno à esquerda, pro 145, para a final do ILS, X-Way, 1 a 0, Xane 63, ano 5, aciona identificação, desça via chegada bom para 4.000 pés, QNH no 0, corrijo para nível 050, QNH no 0, no meia. 0050, 016, 016 na bom. Os 230 decola imediato, colo autorizado. Após o Boeing da Gol na curta, ali mantém. 91 NC, redução para velocidade de aproximação, tráfego precede, está 10 horas e 5 milhas, o tipo, aguarde o tipo 3491, está com velocidade de solo 1259. E reduzindo o trip para aproximação. Sossega. O uso foi aos 20, a decolagem só um minuto. Passando externo, Mike Vitor Tango. Vitor Tango, continue aguardando pista livre. Aguardando. 1697 grounded 21, right ground 121.90. Clear runway via right, contact ground 121.19, thank you so long. Vai fazer pequenos desvios aqui à esquerda, só para levar o cúmulo. 6315, o suficiente do desvio. 14 e 16, Zulu. Espera pronto, 5728. Suficiente, mas até quanto espera o WebJet? Victor Tango, pouso autorizado, 190, 120 com 12. Sobre pouso, Mike, Victor Tango. 697, continue taxi by off and maintain position before taxi to Juliet. Taxi by off, confirm to that. Taxi to Juliet, before taxi to Juliet. Voando 754 para o táxi com 4 horas e 43, autonomia alterna Fortaleza, com POB de 105. Autorizada à direita, ponto espera torre 18.6, ajuste no 0 no 5, gol no 754. Táxi à direita, ponto espera 18.6, ou no 0 no 5, ajuste no 754. Controle Salvador, está com referências visuais do passarinho 2230, autoriza voar direto a Eval? 19, Controle Salvador, controle o passarinho 2230? 2230, prossiga. Solicito voar direto a Eval, está com referências. Autorizado, passarido. Obrigado, 2230. Através de Paris, descendo de Cervado, 322-160 para 150, perdeu contato com o centro Recife para prosseguir na descida. Rodou 322, desce até o 050, direto Itap e chegada é a Mari. 050 Itap, Mari chegada. Azul 4089, prossegue com Recife. 125, decimal 1, alterno 3325. 251-3325-4089-2. Saído do Pátio 3, aguarde para continuar o teco. Senhor, estabilizado no ABS, pista disso, baixo travado. 5891 no pouso autorizado, tá no 0, 150 com 10. 150 com 10, navio. Na Renato, descendo para 3 mil inicialmente. Bonomia 00 Natal, aguarde cópia da autorização. Fuca, transição Zipar. Gol 697, livre ingresso, portão 6 dúzia. Ingresso, portão 6 dúzia, gol na beira. 4862, acredito que só prosseguindo para a cabeceira 35 vai esperar um pouco mais, porque temos uma aeronave aproximando para 17, está aí aproximadamente 5 minutos fora. Então, após o Boeing da Varig ingressando na Juliette, o senhor prossegue seu táxi até o ponto de espera, como número 3, chama a torre 186, vai até 4862. 2733, afirmativo, autorizo descida. Informa o tráfego agora, 11 horas, correção, 9 horas, 2 milhas, 1500 pés com rumo oeste. O tráfego é de pequeno porte. Dado igual com o tráfego, 2733. Só aguarde, eu vou verificar o pessoal da infraero para finalizar. Fecha na R6395, autorizaria a proadidona? 6315, desça até o nível de voo 040. Aguarde vetor para interceptar sinal, para o sequenciamento. Positivo, 6315. Chamarei para o fax, o EFJET 6721. Noite 06, autorizado, pushback, seriamente chame táxi. É, bota táxi, 8-0. Passando 366, 2733. 2733, sente, complete final, RNAV, torre 118, decimal 6. Torre 118, 2733. 5728, autorizada a decolagem, 120 com 15. Meia dúzia do pátio 3. Quem pode cruzar naquilo, pátio 3, posição 62. Muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa tarde. Boa, 974, pronto, pode cruzar o 90. 4, gente, vamos ter um ponto certo. Vitame de Juliette, ou, dois Salvador, para passando Vitame de Juliette. Júlio mantém a rotatória, ajuste 615. rotatória de Kim Juliet. Torre 2733. Tá, agora por 3 milhas para o encerramento 372, estabilizado na final do RNAS. Ciente, o 2733 continue aguardando. Informava permanecer no circuito de tráfego, se possível, o FAB 2733. Ciente. Rotatória, aguarde para ingresso. Vamos esperar direita e esquerda. Ação 360, curso pela esquerda, e reporte ingressando do vento. 360, reportará confirme pelo vento da Lua 7. A final da 17. Reportarado, está na final da 7. .3805, boa tarde, número 2, cópia, só um minuto. Ao nível de voo 050, acione identificação, a chegada é a bom. Passarela 2230, agora com Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 26, decimal 0. 288, 1260, 2230. Prosseguindo, siga o chamé. Na final 17, aposta na curta. Final 17, aposta na curta aqui. Para início de táxi, o Webjet 6721, no cono 49 a bordo, 330 de autonomia, alterna Recife. Autorizado o táxi via Pátio de Alfa, Monte para a Torre, 198, decimal 612, Kiningami 15. T15, agora vai ser em frente Pátio de Alfa, ponto de espera 1262, vai ser 76721. Gol no 806, com 148 pessoas a bordo, autonomia 2 horas e 5 minutos, alterna Recife. Tá livre, seguindo o web via Pátio 1, Indy Alfa, ponte para da 10 Torre, 118, decimal 612, que nem a 1015, ou no 806. Seguindo a aeronave da Webjet, via Pátio 1, no Indy Alfa, até a ponte para da 10, ajuste 10-15, gol 1806. Gol no 328, prossegue para 2.000 pés, autorizado final ILS, que foi reporte estabilizado. 2.000 reporte estabilizado, 328. Final da 7, Julia. 8, decimal 6. 18, 6. Pule e pouso autorizado na 17, o vento 120 com 15. Pouso autorizado na 7, olha. 63, 15, está uma milha e meia desse carro. 63, 15, continue aguardando a liberação, informa o tráfego. PA32 na curta da 17. Tá certo. Zero 50 now. Ok, now Dois 733, doutor arremeteu aos 32, agiliza a arremetida à esquerda, 2733. Agiliza a arremetida, 2733. último ajuste com 328? Com 328, nós 095. Ok, obrigado. 3, curva esquerda, ingressando vento. Ah, ingressando do vento, curva na esquerda, 2733. 6315, pouso autorizado, 120 com 12. Pouso autorizado, 120 com 12, 6315. Vissorinda Julieta, 33, backpack, reporte 17 livres. Objeto 5728, agora com Recife no 26.85, alterno 133.65. Terra do vento, mantendo o meu pé do 2733. 2733, 360 pela direita, ajuste 1015. 360 pela direita, 1015. Ali mantendo zero. Ali mantendo 754. Ali, ali, é, são 328. O controle. Visual 6 LS, Carita. Do 328 agora para a torre no noite, decimal 6. 286. Salvador 328, visual ILS. O Salvador junto com plástico de aproximação, aguarde informação de pista livre, o número 1 para pouso 737, ingressando para decolar A5 autorizado. Vento, 130 graus, 149, ajuste, 1015. 1015, ciente, o 32 do guardado. 6315, no solo aos 35, livrar direito, no 21, decimal 9. 219, Xanã. No 754, pista livre, autorizado decolagem, vento 130 graus, 14 nós. E decolagem nós, 754. Vai reingressar a perna do vento, FAB 2733. Furro 02733, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Mantendo a perna do vento, aguarda para a base, 2733. FIA, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03. Doutor 6141, desce até o nível de voo 060, chegada é a bomba, que é a sua identificação. Confirme para o controle. 5400, descendo 2000 feet, KMH 10015, report established on final. 2000 can you get the thing called back to the fire from 5 plus double. Gono 600 confirmando Natal 370, tá autorizado, via Pesulu 10, decola pista 10, curva esquerda, sai da PUCA, transição CIPA, controle 119, decimal 8, aciona 5532. Gono 600, autorizado Natal, via Pesulu 10, decola pista 10, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição CIPA, controle 119, decimal 10, transição CIPA. Tá correto, reporta push. O gol no 600. Vai reportar o gol no 600. TAN 3805, protocolo. Afirmativo, prossiga. 340 Guarulhos, está autorizado via Peruísque 50, decola pistão 0, curva à direita, será da El Leda, após Bitev. Controle 1 no 9 decimal 8, assina 55 no 3. Então 3805. O cotejamento está correto, é porta pronto push, está 3805. Porta pronto push. Para Índia. E agora pela esquerda para tocar emitida, guardando informação de pista livre. Agora à esquerda, base. Base pela esquerda, 2733. Poste, vai agilizar a medida possível. Nós estamos com tráfego a uma milha de duna. É o Embraer 170 da tribo. Vai agilizar, 2733. Colo 328, seu solo false 39, 121, decimal 9, livrando. 209. O Abaeté 4862, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 1 no 2 nós. O Guardião 05, prossiga. Alfa Juliette para 05, 328. Sessão para prosseguir táxi até o pátio 5. O táxi é um tráfego na curta final da pista no 0. Força aérea 2733, pista livre, autorizado, toque arremetido, evento 1 no 30 graus, 1 no 2 nós. Tá livre, toque arremete 2733, é apenas para informação, se for adiantar, a gente realiza toque arremete também na 17. Ok, ciente, a gente coordena aqui a melhor pista, obrigado. Time for double zero, continue approach, standing by runway vacate, the wind 130 degrees, 12 knots, altim 7105. Roger, safety 4862, decola 40, controle 119, decimal 8. Obrigado, senhor, boa tarde, 4862. Boa tarde. O Guardião 05 autorizado, prosseguiu o deslocamento do pátio do Graé ao pátio 5, reporte do solo controlado. Boa tarde, é mais técnico 4862, decolando na sua escuta 5503, acionado. ...862, aguardando contato radar, suba conforme autorizado. Boa noite. Salvador Ground, good afternoon. Go 1394 with the Oscar information, request HTTP 12 Galeão. Go 1394 to Galeão, flight left 360 via upper, November 873. After Seguro, via upper Zulu 16. After Groof, upper Zulu 14. Airborne, take off from 10, right turn. Dial departure after flight heading. Leda position, then BDEV. Departure control 109.8, call 5530. Go 1394. Força 2733, toque e arremete aos 42, curva agora à esquerda. Mantenha a tela do vento, aguarde instruções para girar a base. 2733. Esquerda, tela do vento, aguardando 2733. Turn out of when airborne. To the right, Dial Leader, then BDEV. Departure control 119.8, spot code 5530.